loucura, porque sou seu protetor. Amor de Deus é assim, é uma loucura esse fim. Tanto lugar nem hora, e qualquer lugar pega fogo. Tão bom, é gostoso, é tão bom fazer o tchucu-tchucu. Tchucu, tchucu, uau! Eu disse tchucu, tchucu.